Meus amigos e meus irmãos, a revelação de Jesus sobre os destinos da humanidade. É muito bom esse destaque que nós damos aqui sobre o livro das profecias finais, que afinal de contas tem muita gente aí, alguns acertando mais que os outros, outros não acertando nada. Há muita gente querendo explicar os fatos que vão ocorrer. Eu até, para enriquecer o conhecimento de vocês, falei sobre aquelas previsões da Kali Yuga, uma coisa que vem do Oriente, com milhares de anos de antecedência. E ali há uma série de coisas que têm acontecido. Vem da Índia, do Oriente mesmo, Extremo Oriente. Tem milhares de anos, porque é o que nós estamos vendo na humanidade e que também foi profetizado pelo apóstolo Paulo. Paz, segurança, paz, segurança. E há milhares de anos, no Extremo Oriente, está prevista a consumação do terceiro Ai. Só compete a nós cumprirmos com o nosso dever. Que eu já expliquei qual é o nosso papel, qual é a nossa segurança. Cumprir os mandamentos do Cristo. Cumprir as ordenações de Jesus. Aí estaremos protegidos. Estaremos vivendo dentro da lei. Mas quanto à harmonia com a palavra do apóstolo Paulo, é que ele diz que nessa ocasião, é a que nós estamos vivendo, todos estariam dizendo, bradando, paz, segurança. Então, lhes adviria, quer dizer, sobre os homens, uma destruição jamais vista. Curioso que há milhares e milhares de anos, lá do Extremo Oriente, estava profetizado o início de um ciclo com data inicial de 1989. E em 1989, a 21 de outubro, inauguramos no 10º aniversário da volta de Alzilos Arura à pátria espiritual, nós anunciávamos com a inauguração do templo, o início dessa era. O grande silêncio no céu, as trombetas passam a tocar, são fatos políticos e políticos guerreiros principalmente. Mas, por que o templo da boa vontade tem uma simbologia tão importante e profunda? Respondendo a esta pergunta aqui, eu pude explicar um pouco. A ponta do TBV. Porque existe no mundo uma outra espécie de ponta que fez um estrago na Terra muito grande. Tinha que surgir uma ponta diferente que desfizesse o trabalho do chifrinho ou da ponta do Abaddon, o espírito da treva. Surgiu a ponta de Deus no planeta, que é a do templo da boa vontade. Daí aquele fato sintomático do cristal. Onde acharíamos um cristal com aquele valor puro ter surgido às vésperas da data vital de sua instalação no pináculo do templo? Só isso aí, para mim, foi o sinal suficiente da proteção de Deus ao que estávamos realizando. porque a ponta do templo da boa vontade, o seu pináculo, está cercado pelas pontas dos sete triângulos que formam as suas faces exteriores. Resposta. Como todos sabem, sobejamente, a grande pirâmide de Gizé, também conhecida como de Quéops, não tem ponta, significando que as mensagens de Deus aos homens não podiam ser, ainda naquela época, separada de nós pelos milênios, entendidas. Vivemos hoje o tempo final de um ciclo apocalíptico. Ora, Jesus no Evangelho declarou que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Chegou a hora, pois, de cumprir-se esta sua declaração peremptória. O templo da boa vontade tem, pois, ponta por esse motivo. E essa ponta, que tem no ápice a maior pedra de cristal pura do mundo, está recolhida entre as sete outras pontas externas superiores das sete faces triangulares do templo, porque a mensagem de Deus não é para ser captada nas exterioridades vãs, mas no interior de cada ser humano. E a razão da existência do cristal puro no pináculo é simples de entender. É que quando no íntimo do nosso ser espiritual entendemos a palavra de Deus e nela nos integramos, passamos a irradiar a mais pura claridade que espanta as trevas e ilumina os caminhos, livrando o homem da ignorância em todos os setores da vida humana, ou seja, na religião, na ciência, na política, na filosofia, na economia, enfim, em todos os setores do pensamento humano espiritual criador. Tá aí, para quem quiser entender a razão da pedra de cristal puro no pináculo do templo da boa vontade. E a razão por quê? Também. Lá está o pináculo. E no pináculo está a pedra. Esse cimo está protegido pelas partes exteriores. Porque o entendimento das coisas de Deus nós sentimos aqui, ó, no íntimo do nosso ser espiritual. E a pedra de cristal significa que depois de absorvermos os ensinamentos de Deus, nós passaremos a exteriorizá-los, mas com espírito prático, que os homens apenas práticos, sem espírito, têm levado a humanidade à destruição. Mas os homens práticos, com espírito e espírito de Deus, vão inverter este quadro tragicômico em que os homens, na verdade, estão de cabeça para baixo, moralmente falando. E se estão moralmente falando, estarão cientificamente, economicamente, religiosamente, filosoficamente e politicamente, antes de tudo. Vocês não devem brincar com essas coisas. Porque o silêncio de meia hora está aí sobre a humanidade. Há muita gente atemorizada. E toda essa coisa que vocês veem, essa violência, a fome e tantas outras desgraças, elas são oriundas desse medo, dessa instabilidade emocional que faz naufragar o ser humano. Naufragando o espírito, está tudo naufragado. Nós não. Nós aprendemos com Jesus a colocar a trave antes que o bandido entre. Do mundo espiritual vem um alertamento. Está aqui na cartilha de reeducação espiritual iniciática apocalíptica, creia. Pouco a pouco, a organização egoísta da sociedade foi abalando o acervo de tradições reunido por todos os que lutaram e sofreram na construção dos povos. Tudo isso vem sendo sacudido, e a muitos pode parecer que entramos em indesviável rota de colisão e que toda a humanidade se desfará definitivamente em destroços. Mas tal não se dará, por pior que as coisas se mostrem. O que irá colidir e destruir-se é a civilização da maldade. Vai padecer os efeitos do seu próprio veneno, porque os tempos chegaram. E como escreveu Pedro Apóstolo, esperamos novos céus e novas terras nos quais habita a justiça. Mas para que isto aconteça, aí está a religião de Deus fazendo a reconstrução da alma. Porque reerguida a alma, tudo o demais é fácil. Reformado o homem, todas as outras reformas serão consequências. Vamos orar. Vamos tratar de reconstruir e fortalecer as nossas almas, para que possamos dar os exemplos que a humanidade espera dos cristãos do novo mandamento. Quem não tiver a sua alma reconstruída não vai suportar o que vai acontecer com a humanidade. Curioso é que os homens tão inteligentemente desenvolvidos são sempre apanhados de surpresa, apesar de todo o progresso científico humano. Que está faltando ligar a humanidade de baixo à humanidade de cima. Como eu escrevi na entrada do Templo da Boa Vontade, suas portas estão abertas para a humanidade visível e invisível. Com essa nós contamos. Por isso é que, firmados apenas na ciência humana, os homens se surpreendem e dizem: passou um cometa enorme perto da Terra, poderia ter colidido conosco, nós íamos saber só na outra semana. Ora, Jesus permite isto porque é uma forma de lembrar aos homens que as suas palavras não são vãs. O seu retorno será de surpresa, como o raio.

Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Então, confiantes nele, Jesus, já abastecemos as nossas baterias. Então temos que fazer a parte segunda, que é trabalhar. Ele disse: orai e vigiai. E vamos trabalhar, porque Jesus está chegando e os tempos chegaram. Vamos em frente, porque Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.